porque que te cabe nunca no nos corazón. Faz testemunho te doer, dor que te cabe nunca no nos corazón. Que mentira, só põe no tá sofrer. Pra que egoísmo, pra estragar nos felicidade. Pra que mentira, só põe no tá sofrer. Pra que egoísmo, pra estragar nós felicidade. Nós deixam viver, mas que ele com crer, que ele contém na peito, que ele contém na alma, o que nem agora. Deixam viver, mas que ele com crer, que ele contém na peito, que ele contém na alma, o que nem a coração está a sentir. Oi mundo, oi mundo, voltando na paz, tira deixam viver, mas que ele com crer, que ele contém na peito, que ele contém na alma, o que nem a coração está a sentir. Nós deixam viver, mas que ele com crer, que ele contém na peito, que ele contém na alma, o que nem a coração. Poder. Oi, mundo.